rede internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Pop Hits. Parting Countdown. Pop Hits. Number 5. Dizendo que aprendendo a perder, vivendo e aprendendo a esquecer. Pop Hits Number 3. Pop Hits Number 2. Number 1. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make up go As 5 melhores pop hits. I know you want me. Put it on me. Let's remove the space between me and you. Now I can body. Oh. Damn, I like the way that you do. So give it to me. Oh. Cause I already know what you wanna do. Here's the situation. Been to every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. Know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you.

drum. Light and let it shine, just oh. hits. Five best songs. Pop hits. Everybody loves Target. Todo mundo ama Target. A maior rede internacional de rádios. E aí, tudo na paz de Deus? Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the best stations. Com as melhores rádios em rede pros melhores ouvintes. Rolou aí a primeira edição do dia do Pop Hits. Os cinco sons mais votados no portal que é referência para o mundo, www.targetw.com. E na manhã, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Katy Perry, Firework. Número 2, Bruno Mars, Just the Way You Are. Na terceira colocação, Rihanna e David Guetta, Who's That Chick? Número 4, Capital Inicial, Vivendo e Aprendendo. E o quinto som mais votado na manhã, Tonight, Enrique Iglesias e Ludacris. E daqui a pouco à tarde, tudo pode estar diferente. Afinal, é você, ouvinte da Target, que manda aqui no Pop Hits. Clique no portal e participe, targetw.com. Aproveite, é claro, para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. www.targetw.com. E tá na hora de Pop Hit do ouvinte. Pop Hit do ouvinte. Pois é, Pop Hit do ouvinte. E na manhã de terça-feira, tem pedido que chega de Cláudia, no Mato Grosso. Beijo grande pra todo o pessoal daí, especialmente pra Daiane Rodrigues Portes. Tudo bem por aí, Daiane? Beijo grande pra você. O seu pedido, Justin Bieber, Baby, rola agora aqui no Pop Hits. Daiane Rodrigues Portes, de Cláudia, no Mato Grosso, arrebentando aqui no Pop Hit do ouvinte. À tarde tem mais. Clique em targetw.com, vá em peça o seu som, indique um som que você está afim de ouvir. Combinado, baby? Fiquem todos com Deus. Até a edição da tarde do Pop Hits. Bye, bye. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Time, and I was like, baby. Nobody told me this day would come. Now I'm all gone. You can give all of your love, but sometimes it just ain't enough. Now I'm all gone. Internacional Target Radios, referência para o mundo.